Disposto a perdoar, eu não consigo. Se olhares pra dentro de mim, nada de bom encontrarás, Senhor. Igual a ti, eu quero ser. Dá-me, Senhor, teu coração e me ensina a perdoar e cumprir teu querer. Igual a ti eu quero ser. Dá-me, Senhor, teu coração e me ensina a perdoar. Vai me levar ao céu onde vou morar. Dá-me tua mão. Se olhares pra dentro de mim, nada de bom encontrarás, Senhor. Igual a ti eu quero. Dá-me, Senhor, teu coração e me ensina a perdoar e cumprir teu querer. Igual a ti eu quero ser. Dá-me, Senhor, teu coração e me ensina a perdoar.